Mingus. Uma verdade que está sempre a mudar. Programa de Ana Aguiar. das figuras mais importantes da música americana do século XX, Charles Mingus. Foi um contrabaixista, pianista, líder de banda e compositor virtuoso de jazz. Tendo gravado mais de uma centena de álbuns, fundiu estilos musicais como o clássico, o swing, o bop, o latino, bem como géneros avant-garde, desenvolvendo o tipo de linguagem musical original. Charles Mingus nasceu numa base militar em Nogales, Arizona, a 22 de abril de 1922 e cresceu em Watts, na Califórnia. Este músico foi homenageado em Nova York e em Washington, D.C., como o Charles Mingus Day. As suas primeiras influências musicais foram, entre outras, do gospel e de Duke Ellington, um pianista e compositor que ouvia na rádio quando era criança. Ficou conhecido pelo seu ativismo contra a injustiça racial. Thank you. Além de escrever e interpretar várias composições de jazz, abriu caminho para uma fusão da música clássica com o jazz, escrevendo longas peças, possivelmente muitas das quais perdidas, por descobrir ou só interpretadas depois da sua morte. Estudou baixo duplo e composição durante 5 anos com H. Reinshagen, o principal baixista da Orquestra Filarmónica de Nova York, e técnicas de composição com Lloyd Rees, enquanto absorvia a expressão vernacular dos grandes músicos de jazz. Escreveu What Love, em 1939, e Half Mast Inhibitions, em 1940-41. Nas primeiras experiências profissionais nos anos 40, acompanhou músicos de jazz e cantores de blues, começando em 1942, com a banda do clarinetista Barney Bigard e depois com a do trompetista e cantor Louis Armstrong, do trombonista Edward Keith Ory e do vibrafonista Lionel Hampton. Ganhou proeminência com o trio do vibrafonista Red Norvo. Bye. 50, tocou e gravou com vários artistas, tais como Billy Taylor, Duke Ellington, Stan Getz, Art Tatum, Miles Davis, Charlie Parker e Dizzy Gillespie, alguns dos quais participaram no seu concerto no Massey Hall, em Toronto, no ano de 1953. Ainda nos anos 50, não apreciando o modo como as editoras lidavam com os músicos de jazz, Mingus formou a sua própria editora, a Debut Records, com Max Roach, e um grupo que ficou conhecido como Jazz Workshop, no qual jovens compositores e músicos podiam ver as suas peças tocadas e trocar experiências em concertos e em gravações. Mingus combinou jazz e idiomas clássicos no Brandy Festival of the Creative Arts em 1955, onde o elegeram como um dos mais importantes compositores da sua época. Mingus foi um dos poucos baixistas a ter seu próprio conjunto de jazz. Thank you. seus álbuns Pithecanthropus Erectus, em 1956, New Tijuana Moods, em 1957 e Mingus A. Hum, em 1959. Em 1963, foi lançada a criação orquestral mais completa e impressiva do artista, intitulada The Black Saint and the Sinner Lady, com um texto do seu psicoterapeuta, e também o álbum a solo Mingus Plays Piano e Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus. No ano seguinte, conheceu a sua futura mulher, Sue Graham Húngaro, e o casamento ocorreu em 1966. Depois de ter sido rejeitado no Monterey Jazz Festival em 1965, Mingus afastou-se das apresentações ao vivo, só voltando em 1969. Mingus é geralmente colocado entre os grandes nomes do jazz. As suas melodias não são muitas vezes regravadas devido à sua natureza pouco convencional. Thank you. Thank you. Entretanto, Mingus foi também um influente e criativo músico, convidando para a sua banda artistas talentosos e por vezes menos conhecidos, mas que ele considerou que reuniam as características necessárias para a integrar. Consta ainda que Mingus tinha muitas vezes um temperamento difícil, o que originou a sua alcunha como The Angry Man of Jazz. Este comportamento violento traduzia-se em erupções emocionais no palco, dirigidas aos músicos ou à audiência, embora com o passar do tempo tenha conseguido moderar o seu comportamento irascível. Mingus sofria de depressão clínica, tinha breves períodos de extrema atividade criativa intercalados com longos períodos de inatividade. É considerado um dos gigantes da história do jazz. Vários prémios e bolsas do National Endowment for the Arts, do Smithsonian Institute e da Guggenheim Foundation. Em 1971, lecionou música durante um semestre na Buffalo University e na State University of New York. Em 1971, foi publicada a autobiografia Beneath the Underdog, His World as Composed by Mingus, e no ano seguinte, em paperback, pela Bantam Books. A sua música foi utilizada por companhias de balé e, entre elas, Alvin Ailey, que coreografou Mingus Dances para a Robert Joffrey Company no New York City Center em 1971. Em 1972, voltou a assinar um contrato com a editora Columbia Records. Thank you. Desde a década de 60 até a sua morte aos 56 anos, Mingus permaneceu na vanguarda da música americana. Faleceu a 5 de janeiro de 1979, no México, e a mulher, Sue Mingus, lançou as suas cinzas no rio Ganges, na Índia. Após a sua morte, o National Endowment for the Arts disponibilizou recursos para uma fundação criada pela mulher do artista, chamada Let My Children Hear Music, a qual catalogou todas as obras de Mingus. Os microfilmes destas obras foram dados à Music Division of the New York Public Library, onde estão disponíveis para estudo e usufruto. Ainda nos dias de hoje, a tenacidade de Sue Mingus faz parecer que o contrabaixista nunca tenha deixado o palco. Fundou três bandas que interpretam o repertório do falecido marido, chamadas Mingus Dynasty, Mingus Orchestra e Mingus Big Band. He is three, one's in the middle unmoved, waiting to show what he sees to the other two, to the one attacking so afraid. And the one that keeps trying to love and trust and getting himself betrayed in the plan, oh, the divine plan. God must be a boogeyman. God must be a boogeyman. One so sweet, so overly loving and gentle, he lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to care, blind rage to kill. Why'd he let him talk him down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting plan, God must be a boogeyman. God must be a boogeyman. Sue Mingus lançou livro intitulado Tonight at Noon, A Love Story, que consiste num livro de memórias da sua vida com Mingus. Esta história de amor inclui fotografias nunca antes vistas de Mingus e um epílogo especial sobre música e atividades de Mingus. Foi lançado em abril de 2002 pela Pantheon. Este livro foi um dos 100 melhores livros do ano, segundo a Los Angeles Times Magazine. Estando também entre os livros notáveis do ano de 2002, no New York Times Book Review. Which would it be, Mingus one or two or three? Which one do you think he'd want the world to see? Well, world opinion's not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about himself. In the plan, oh, the cockeyed plan, God must be a boogeyman. He is three. Thank you. O programa teve locução de Diogo Canto e Rita Castelo Branco. Realização de Ana Aguiar. Thank you. Música.